Delegado Geraldo Evangelista com a gente, muito prazer conversar com o senhor. Delegado, muito obrigado por dispensar esse tempo para conversar com o ouvinte da CBN. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia aos ouvintes da CBN. Delegado, que história é essa que o indivíduo foi aplicar um golpe na esposa de um paciente internado em estado grave numa unidade hospitalar? É justamente isso, Marcão. Uma situação ocorrida aqui em Foz do Iguaçu. Na realidade, essa vítima tinha um parente que estava hospitalizado, uma casa hospitalar aqui da cidade de Foz do Iguaçu, e recebeu uma ligação de uma pessoa que se passou por médico daquele paciente, e esse suposto médico, então, solicitou que fosse depositada uma quantia em uma conta bancária para que fosse, então, comprado um remédio àquela vítima. Como a vítima, o parente da vítima, já estava em uma situação de fragilidade emocional, ela acabou seguindo as instruções desse suposto médico, efetuou o depósito e, na sequência, percebeu, então, que havia caído num golpe, pois não se tratava de médico coisa alguma. Então, ela percebeu, então, que havia sido vítima do crime de estelionato. Doutor, não é o único golpe, não é exclusividade da cidadã que caiu nesse golpe, a aplicação desse tipo de artimanha dos criminosos. Nós temos N situações em que o indivíduo, pelo fato de ter a possibilidade de faturar um dinheiro fácil, acaba dando margem para as, digamos assim, as oportunidades para o criminoso, né? Com certeza. Aliado a esse golpe, agora cometido nessa situação da vítima hospitalizada, nós temos o golpe ainda do bilhete premiado pelo telefone, nós temos a situação do falso sequestro, nós temos também os falsos sorteios ou falsas mensagens de texto mencionando que as pessoas muitas vezes ganharam casas, ganharam carros, aliado a outros golpes também praticados pelo telefone. Então, são diversas modalidades e os criminosos cada vez mais têm aplicado esse tipo de golpe nessas vítimas. Doutor, como que se previne de uma situação dessa? Bem, na realidade, apesar de conhecidos, esses golpes por telefone estão cada vez mais frequentes, muitas vezes por falta de prevenção das vítimas. A pessoa recebe a ligação, se desespera com a situação e acaba seguindo as instruções do estelionatário. Então, a história dos golpistas quase sempre é a mesma. No caso de ligações a cobrar, se o interlocutor for desconhecido, é bom desligar logo o telefone. Nunca ajude o suspeito dando-lhe informações, né? Cuidado, inclusive, com adesivos nos veículos e páginas de relacionamento da internet. Orientação às pessoas idosas, às pessoas de baixa instrução, também é conveniente nesses casos. E a vítima sempre tem de parar para raciocinar. A oportunidade é boa, mas aquilo pode, via de regra, representar um problema, um malefício e um prejuízo que ela irá suportar posteriormente. Doutor, e como que a polícia combate isso? Nós sabemos que a situação é um tanto quanto complicada. A maioria dos golpes sequer é denunciado. Confere essa informação? Sim. A maioria desses golpes pelo telefone não são denunciados. As vítimas, por já terem perdido valores para esses estelionatários, acabam não registrando essas situações na delegacia. Então, isso cria até uma estatística negativa no que tange a investigação desses golpes. É necessário sempre o registro do boletim de ocorrências para que a Polícia Civil, então, instaure um inquérito policial e dê investigação e dê continuidade a esses fatos. Na maioria das vezes, os estelionatários são de outros estados, os DDDs são de outros estados e isso também é um dificultador nessa linha de investigação. Qual é o golpe do carro quebrado, doutor? O golpe do carro quebrado consiste em a pessoa receber uma ligação, uma pessoa do lado da linha se faz passar por um parente da mesma e que está com o carro quebrado na estrada, passando por dificuldades. Essa pessoa solicita à vítima que deposite uma quantia em dinheiro para prestação de serviço de guincho, reboque, consertos no carro. A vítima, que se desespera com a situação e para ajudar esse suposto parente, acaba depositando dinheiro, ocasião em que, na sequência, ela contacta outros familiares e vê que aquele suposto familiar sequer estava viajando. Então, uma modalidade de golpe que os criminosos, na maioria das vezes, detêm informações sobre as pessoas, sobre a rotina das mesmas, em que período possivelmente estarão viajando e aguardam sempre a melhor oportunidade para ligar e aplicar o golpe. A orientação é sempre necessária nesses casos, nunca deposite valores de forma antecipada, procure se informar primeiro, evitando assim esse tipo de golpe pelo telefone. Delegado, muito obrigado por sua participação e nós temos certeza que a maioria da população tem consciência de que está caindo num golpe. É a mesma história de você cair no conto do vigário, né? Todo mundo acha que pode sair ganhando, quando na verdade ninguém faz nada para sair perdendo. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, a orientação à população de Foz do Iguaçu e região. A Polícia Civil está sempre a postos para proceder a essas investigações. Quaisquer denúncias serão recebidas pelo 197. E eu agradeço você, Marcão, a Rádio CBN e a todos os ouvintes. Esse é o delegado Geraldo Evangelista, adjunto da 6ª SDP. Muito obrigado pela participação. Ele que está sempre disposto, sempre atento aí às informações. É um parceiro da imprensa. E a imprensa também é parceira da polícia. A divulgação... Aliás, o doutor está na linha ainda? Doutor, essa história de que mais um indivíduo deixou a foto registrada no WhatsApp aí, voltou a ser manchete em Foz do Iguaçu? Sim, outra situação que dá conta de um roubo, Marcão, ocorrido num salão de beleza, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, teria sido subtraído então um celular da vítima naquela ocasião e valores, e o autor do roubo acabou de forma indevida e descuidada acessando um aplicativo no celular e esse aplicativo, por sua vez, registrou a foto dessa pessoa suspeita da prática delitiva. Essa foto acabou indo parar nas redes sociais e agora essa investigação está em andamento aqui na delegacia de polícia. Tentamos agora identificar e localizar o autor da fotografia. Ele terá de dar explicações acerca do crime e se eventualmente contra ele reside somente o crime de receptação. E ele deixou agora um rastro que com certeza será seguido pelas linhas de investigação, pela equipe do GDE aqui da 6ª SDP. O último que se meteu nessa encrenca veio até a delegacia, entregou o celular e acabou ajudando a polícia a localizar o verdadeiro ladrão. Tomara que esse siga os mesmos passos, né? Sim, acreditamos que sim. Na última situação, a pessoa que teve a foto postada nas redes sociais foi localizada, ele compareceu à delegacia espontaneamente, entregou o celular foi devolvido à vítima e, na sequência, identificou-se a pessoa que teria praticado o crime de roubo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Geraldo, pelas informações e pelo esclarecimento. Eu que agradeço.